Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Qual é seu nome? É Sirlene. É Sirlene, sim, mas qual é seu nome de dia? É Sirlene mesmo. Qual é seu nome de homem? Mas que não sou homem, não. A operar se foi. É que eu já nasci mulher já, moço. Oxe, não sabia, desculpa. Mas quando foi que virou puta, então? E tu me chamaste de puta, é? Não. Tu tá maluco? Oxe. Tu me chamaste de puta? Ô, bebê se foi. Bebê se foi. Oxe. Ô, populares. Populares enfurecidos. Espancam um repórter folgado. Ô, Edeilson, pau comendo no salgado. Ó aqui, ó. Ó o pau comendo no salgado. Isso que é matéria, é jornalismo. Podcast Whatever de volta, e agora vamos fazer uma mesa redonda com três pessoas, que dá mais ou menos um arco, só de 80, 180 graus no máximo, sobre o jornalismo na era das redes sociais. E vamos falar de coisas interessantes como mídia social, como blogs, que são chatos pra caramba e são sem futuro. Estamos aqui na mesa para começar a conversa com o senhor Thiago Moura. E hoje em dia todo mundo é jornalista. E o senhor Rafael Rodrigues, direto do MDMs. Até eu sou jornalista, né, cara? Então, qualquer um pode ser. É, hoje em dia, com as novas tecnologias da informação, internet, celulares, gravadores digitais, redes sociais e tudo, todo mundo é jornalista, todo mundo pode fazer matéria, qualquer Zé Ruela na rua pode fazer um blog e ganhar muito dinheiro com isso, ou mesmo fazer uma matéria e enviar pra televisão. E aí resolveu discutir um pouquinho sobre isso, né, porque ainda mais nesse período agora de Copa do Mundo, que nós não vamos falar da Copa, mas nesse período de Copa do Mundo, nesse período de eleições que tá pra chegar, você vai ver muitas matérias, muitos textos de várias pessoas diferentes, muitas pessoas às vezes nem tem capacidade para isso, mas vai estar fazendo. Então a gente vai falar um pouco desse tema. Então eu queria começar perguntando pro Rafael qual a opinião dele, ele que é uma pessoa que adora muitos jornalistas, que eu tenho certeza, sobre essa nova era do jornalismo, né? A era do jornalismo digital aí. O que o Moura comentou sobre hoje qualquer um pode ser jornalista, eu acho que tem um pouco a ver com um ponto que eu critico muito. Quem me segue nas redes sociais já deve ter visto quanto eu critico jornalista. O que é engraçado que boa parte dos meus amigos do Facebook são jornalistas. Muitos ficam bolados, a maioria não. Muita gente fala assim, qualquer pessoa pode ser um filósofo, por exemplo. O que é verdade. Se tu se considerar filósofo, mas falar sempre as mesmas coisas que todo mundo fala, que qualquer pessoa, uma mesa de bar que nunca estudou sobre política, sobre sociedade, sobre direitos humanos, sobre o que quer que seja, pode falar, então de que vale tu se considerar um filósofo, sabe? Não de uma forma elitista, numa forma de dizer que o filósofo é de uma forma superior. O ponto, aliás, é a filosofia, o pensamento filosófico é chamado de pensamento filosófico por um motivo, porque ele se diferencia do discurso de senso comum. E no caso do jornalista, nas redes sociais hoje em dia qualquer um pode ser jornalista. Por um lado isso é bom, porque existem muitas pessoas talentosas e que não fazem jornalismo. Eu conheço muita gente que não é jornalista de formação, mas que faz trabalho de jornalismo muito legal. Às vezes bem melhor que muitos jornalistas formados, assim. Mas por outro lado, tem aquela coisa de que as pessoas acham que jornalismo é só dar uma notícia. É só ficar sabendo de uma coisa e escrever sobre aquilo. Se ignora toda a parte de que o jornalismo envolve temas mais abstratos, como a questão da credibilidade, que te diferencia de um mané qualquer que tá falando sobre uma história que ouviu alguém falar que aconteceu, de um jornalista, que não seja alguma coisa mais específica, tipo uma pesquisa de correr atrás de fonte, de ver mesmo se aconteceu, sabe? Hoje em dia tem esse problema, sabe? A pessoa pega e vai, beleza, eu ouvi falar que tem gente dizendo que vai acontecer tal coisa em tal dia e que isso talvez tenha a ver com alguma coisa X. E aí tu faz essa notícia. Beleza, qualquer pessoa pode escrever isso no seu perfil de Facebook, no seu blog pessoal, que seja, mas é quando tu tem veículos que deveriam ter uma certa credibilidade, independente da questão de ter algum viés político ou não, mas que deveria ter algum tipo de credibilidade jornalística, não credibilidade ideológica, que são duas coisas diferentes, e começam a ter esse tipo de matéria, ou seja, cara, desde quando isso é jornalismo? Jornalismo, pra mim, não é só dar informação, você tem que ter toda uma carga cultural e intelectual em cima ali também, realmente concordo. Agora eu queria a opinião do Moura, que ele foi jornalista por quê? Por 3 meses, Moura? Seis meses. Teve um semestre inteiro de jornalismo. Você que passou 6 meses no curso de jornalista, qual a sua opinião aí relativa a essa profissão agora dentro do meio digital aí das redes sociais? sociais já fiz. A gente já repetiu isso algumas vezes aqui no podcast, né? As redes sociais deram o poder às pessoas para demonstrar o quanto elas são babacas. E isso serve para jornalista também, cara. Tinha aquela história de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que hoje em dia de médico, de louco, de mecânico, de jornalista, todo mundo tem um pouco, sabe? As pessoas estão nessa noia de que basta você passar uma informação pra frente que isso é jornalismo. Lógico que a maioria das pessoas são só comentaristas babacas de internet, mas tem gente levando isso a sério, tá ligado? Tem gente realmente montando blogs de notícias e coisas até teoricamente profissionais e repassando informação errada, cara. Repassando informação sem fonte. Esses tempos eu vi uma publicação de internet de um blog lá determinado que era sobre jornalismo, eu estou fazendo aspas com os dedos agora, cristão, e eles repassaram uma notícia que era do sensacionalismo, tá ligado? Tipo, como se fosse notícia, embaixo, fonte, ou sensacionalista. Isso é extremamente irresponsável, porque quando você tá assinando um bagulho de uma forma profissional, teoricamente aquele site, aquele blog, ele se assume como um veículo de comunicação de notícia, e você simplesmente repassar a notícia rapidamente, porque até os sites sérios estão fazendo isso, estão pegando notícia de rede social, de Instagram, de Twitter, velho, você perde toda a lógica do lance do jornalismo. Você verificar fatos, ir atrás de fontes, verificar totalmente a verdade antes de veicular. Só que com a velocidade da internet, as pessoas estão afobadas pra botar. Até por cobrança, né, cara? Hoje em dia, a internet e os portais de notícia, eles têm uma exigência de notícia muito maior, de volume de notícia muito maior do que era só jornal e revista antigamente, que saía jornal, no caso, uma vez por dia e revista, né, semanal ou quinzenal. O blog, ele tem que estar, o blog não, o site, ele tem que estar sempre postando notícia nova, notícia nova, notícia nova, porque o que importa pro site não é mais a veracidade da notícia, é a quantidade de cliques que ela vai ter. O tráfego, a quantidade de cliques do link deles. Então você vê uma quantidade absurda de notícias, e aí eu te pergunto, será que eles conferem todas as fontes? Será que a matéria, antes de ser veiculada, ela tem uma certeza de que ela está sendo veiculada corretamente? E não tá, cara, a gente sabe que não tá. O que me incomoda é impunidade como isso acontece, sabe? Eu sei que depois que a gente terminar esse podcast, o pessoal que comentava, vai ter muita gente com razão, vai comentar que existe esse componente comercial, isso que o Moura tava falando, da questão dos hits, que eles chamam, que é quantas vezes a pessoa clica no link para ir até o link da notícia do site. É a partir daí que eles formam os dados de tráfego do rank para poder conseguir anunciante, né, no site tal. Tanto que tem uma prática bem atual agora que muitos sites utilizam, e eu lembro até que quando teve acho que o Dia da Mentira, o Brainstorm 9, né, que é um site de publicidade, mas também fala de outros assuntos, ele fez até uma brincadeira com isso. O MDM faz no sentido de chamadas engraçaralhas, né? Que é chamada de atenção. Mas até sensacionalistas, mas propositalmente sensacionalistas, que depois, no fim, servem como piada, né? Exato. Tipo, o que o Brainstorm, por exemplo, tava recriando uma sátira, era das chamadas emotivas. Tipo, você não vai acreditar no que essa pessoa fez, que comoveu 50 mil pessoas no YouTube. Sim. Tipo, olha o que esse cientista negro falou sobre as mulheres. Pois é. Então essa vibe do sensacionalismo foi para as manchetes e foi para vários sites. Claro, assim, grandes sites, grandes portais não trabalham muito isso, mas esses sites que são muito divulgados facilmente nas redes sociais e tal, eles estão apelando para isso aí. Isso aí, colocando, não é um jornalismo de fato, né? Você fazer uma retransmissão de conteúdo sensacionalizando em cima para ter os cliques, né? Adicionando a isso e puxando de novo esse assunto do jornalismo como impune, assim, me incomoda a impunidade com que os veículos jornalísticos, vamos dizer assim, podem fazer isso. Porque se tu, por exemplo, fala mal de uma pessoa, ou até se um veículo jornalístico mesmo fala mal de uma pessoa, a pessoa tem a oportunidade de se proteger perante a lei por crime de calúnia, difamação e coisas do tipo. Mas isso não acontece em outros casos específicos, como, por exemplo, vou dar um exemplo bem solto aqui, mas do tipo, dizer que o Bolsa Família vai acabar. Independente do boato ter viés político, não ter, não é esse o ponto. O ponto é uma declaração responsável, é uma notícia responsável por ela não ter sido verificada. E a quantidade de notícias irresponsáveis que veículos grandes de imprensa, que possuem já uma credibilidade tradicional, e que obviamente, por isso que muitas vezes não dá pra culpar as pessoas, eu sei, sim, as pessoas são idiotas, mas muitas vezes não dá pra culpar as pessoas por compartilhar coisas de sites como Estadão, como Folha de São Paulo, por exemplo, de veículo de imprensa nacional, eu não lembro de nenhum que passe incólume nesses dias de redes sociais. Ah, tem um contexto comercial. Beleza, mas aí entra o ponto que me compete, que é a questão ética. É ético? Tipo, não deveria existir uma lei para, pelo menos, responsabilizar veículos de imprensa credenciados por notícias sem embasamento? Porque é diferente tu fazer uma notícia baseada em fontes, testemunhos, por exemplo, e aí os testemunhos podem não ser verdadeiros. Sim, óbvio que eles podem não ser verdadeiros, mas tu tá se baseando nos testemunhos e na matéria, obviamente, vai ficar bem claro que tu tá se baseando nos testemunhos. É diferente de simplesmente tu postar uma notícia de, ah, postaram na rede social que aconteceu isso aí, sabe? Ou, tipo, vai ter uma ditadura comunista porque o logo da Copa do Mundo 2014 tá em vermelho. Detalhe, eu tô citando um exemplo real que o jornalista do Los Angeles Times tirou onda da cara do cara por causa disso. Ah, mas é Veja, né? Cara, é Veja. Não, mas então, é Veja, mas é um veículo com credibilidade, a gente pode falar o quanto a gente quiser da Veja, sabe? Mas é um veículo com credibilidade, cara. E como tu não pode responsabilizar um veículo desses por esse tipo de... Tá, tudo bem que isso aí tu pode rir da cara do cara, porque isso não... Duvido que vá ter alguma consequência direta na sociedade, enfim, prejudicar. Mas quantas dessas, não vou nem dizer mentiras, mas quantas dessas notícias falsas pro país, cara, enfim? Assim, a gente tem um grande problema, a área de jornalismo tem um grande problema aqui no Brasil, que, se eu não estou enganado, mas eu acho que é isso mesmo, é, nós, diferentemente da publicidade, por exemplo, que mesmo que o CONAR seja lá como é, aquela coisa que a gente sabe como é, que é bem enrolado e bem mais ou menos, mas aqui no Brasil não tem um conselho regulamentador, né, de jornalismo, que você possa ter exatamente isso, você possa fazer uma denúncia para esse conselho analisar o caso e dar uma punição. Geralmente quem faz isso aqui é o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai lá, bota uma punição pros caras, dá uma multa, aí a empresa paga a multa e continua tudo a mesma coisa. Sim, aí conglomerados de mídia que ganham milhões com notícias falsas vão ter uma multa de 10 mil reais, 100 mil reais. É troco, né, cara? É como aqui, eles pagam de gosto, né? É, exato. Como aqui, por exemplo, aqui não tô falando de rede de digital, não tô falando de televisão mesmo, mas é a mesma lógica. A televisão é uma empresa daqui, é um programa policial, vinculou cenas, mesmo que com aquelas distorcendo a imagem e tal, mas vinculou cena de um estupro de uma menina. E isso, o Ministério Público entrou, bateu lá, ameaçou cancelar, né, o programa, ameaçou triaduar, ameaçou até a questão da concessão. No final das contas, ele toma uma multa lá, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, que é nada para uma empresa de comunicação. E ainda por cima, pela lei, se a empresa for atuada de novo pela mesmo crime, né, por exemplo, um caso dessa desvinculação de menor e tal, ela não precisa pagar de novo, porque ela já pagou uma multa já pelo aquele crime que já valeria por todas as multas iguais. Assim, ela não é obrigada a pagar. Toda vida, pagou uma vez, se reincidente. É, tudo bem. Já pagou uma vez, você pelo menos até onde eu sei. Se alguém tiver ouvindo e tiver outras informações, mas até onde eu sei é isso. Então, sim, é bem oba-oba, né? É bem que manda, né? Os conglomerados e tal que manda. Isso no digital ainda é pior. Porque no digital você tem jornalista que tem Twitter, aí ele comenta uma coisa no Twitter pessoal dele de uma forma irresponsável e não tem punição também, por aí vai, né? Aí eu queria levantar uma temática aqui que vindo mais assim para perto do nosso ambiente de vivência mais, que são a questão dos blogs, por exemplo, que a gente até falou um pouco antes, que era a questão do conhecimento jornalístico. Assim, eu sei que o blog, ele surgiu como uma plataforma de pessoas comuns poderem ter acesso à informação, disponibilizar informação. Mas até onde chega essa questão da... que a gente falou, todo mundo reporta. Quando, por exemplo, uma pessoa chegar e pegar só uma notícia qualquer, colocar no blog dela, republicando, às vezes nem coloca a fonte, às vezes coloca, republica aquilo, mas ela não é de fato jornalista, ela se sente jornalista, ou quer ter áreas de jornalista, ou como está conversando com Freud, de pessoa pegar e, em vez de fazer uma resenha de uma revista, por exemplo, ele simplesmente descreveu o que tem na revista, quadro a quadro. Então, cara, eu vou dar um exemplo de uma história rápida, espero que eles não se importem de que eu fale, porque eu não vou citar o nome do veículo, mas assim, escrevo também hoje em dia atualmente para o Universo Racionalista, né? Teve uma matéria que foi postada num jornal, escrita por um físico, uma matéria sobre pseudociência, em que o físico era amigo do dono do site, né, do Universo Racionalista. O dono do site do Universo Racionalista foi lá, falou com o cara, pô, posso pegar os teus textos e botar no meu site? O cara, não, de boa, só fala com o veículo que veiculou pra ver se não tem nenhum problema. Aí ele foi entrar em contato, né, pra ver. perguntaram pra ele em que circunstância ia ser, se é só parcialmente, se é seu texto na íntegra. Ele falou, não, a ideia era botar o texto na íntegra, claro, citando de onde que vem. Se tiver algum problema, a gente pode ver, né, quais as condições de vocês. A resposta foi, bom, o texto na íntegra pra copiar é R$350. É. Então quer dizer, um texto em que o dono do texto tinha autorizado o uso do texto, a gente teria que pagar R$350 para o teu texto. Claro que existe também aquelas coisas, tipo, daqui a pouco ele foi, eu já não sei mais detalhes além disso, daqui a pouco ele foi convidado pelo veículo para escrever e não ele escreveu e mandou pro veículo, então tem toda essa questão, né, de cessão de direitos e tal. Quando você faz o contrato, você vem a questão de que aquele texto é seu e você cedeu ao veículo, ou se é do veículo a partir do momento que o veículo publica. Então ele pode fazer exatamente isso que foi o caso. O texto é do veículo, ele pode cobrar por aquele texto. Só que ao mesmo tempo, entra aquela coisa assim, quantos blogs copiam e colam o texto na íntegra, como tu comentou? Às vezes sem nem dar fonte, ou então só escrever fonte, veículo tal, sem botar link nem nada, e fazem isso de boa, sem se preocupar, e não dá nada, sabe? Falou, né? Tem a questão da regulamentação que ainda não tem, né? Assim, tipo, fizeram um marco civil pra um monte de coisa, mas a regulamentação nessa área de comunicação em si, acho nem é tocada no marco civil, acho que nem deve ter. Que acontece coisas absurdas, como eu vejo muito, e aqui eu vou dizer o nome, é o Action Comics, por exemplo, que é um blog muito conhecido do meio de quadrinhos aí, que começou como um scan, dando escaneamento e tal, e que os caras pegam muitas matérias, pegaram já do Areva, já pegaram do Melhor do Mundo, já pegaram do Universal HQ, todo canto. Sim, de matéria minha, por exemplo, eles pegaram várias. Aí, e coloca lá, sem link nem nada, e bota como se fossem deles, sem contar que o próprio site, ele faz monetização deles, né, com venda de coisa. Então, você vê, é uma questão que jornalismo, isso não é um jornalismo, isso é um aproveitamento, né? Isso é oportunismo, né, é aquela coisa, assim como a gente não tem essa regulamentação de responsabilizar os veículos pela veracidade das informações que eles disponibilizam, claro que a veracidade ali, aí tem que ser num contexto um pouquinho amplo, além disso tem também essa questão de que o ambiente virtual é um ambiente que em muitos aspectos ele é contraintuitivo em relação ao que a gente está acostumado do ambiente offline, né? Então tem várias coisas que a gente que ainda não sabe como resolver, né? Os veículos se reservam o direito de ter certas regras, do tipo, não pode copiar, se copiar parcialmente tem que dar fonte, se copiar na íntegra tem que entrar em contato, senão pode ser acionado judicialmente, enfim. Mas elas entram dentro de coisas que já existem no offline, tipo questões relacionadas à propriedade intelectual, a direito de autor, a direito autoral e tal. Que, ou seja, coisas offline aplicadas online, né? Não, a gente não tem essa. A gente ainda não aprendeu que tem coisas que são específicas do online e a gente vai ter que descobrir como resolver essas coisas em termos jurídicos, em termos éticos. Eu não sei dizer fora, né? Eu não sei se vocês sabem alguma coisa relativa a isso, mas acho que aqui no Brasil não tem regulamentação nessa questão de blogs e de jornalismo online nesse sentido. Deve ter para jornalismo online de empresas, né? Para empresas e tal, acho, mas para esse sentido, acho que não. Eu sei que, em geral, tá? Não é, não pode não ser regra, mas em geral, os sites que, por exemplo, no Universo Racionalista, que a gente vai traduzir, sempre que a gente entra em contato com os caras permitem a tradução, dados os devidos créditos, linkado o original e tal, sei o que, dados os devidos créditos, sem pagamentos, sem pagar. Claro que daí é uma questão diferente, tu não tá copiando a matéria, né? Tu tá traduzindo. Não é exatamente a mesma coisa. Por definição, uma tradução é um outro texto, né? Não sei muito bem de texto, de tu copiar e colar o texto na íntegra mesmo pedindo autorização, como é que funciona. O maior exemplo, que também é um exemplo bobo, mas enfim, o UOL postou a morte do Luferrino. A primeira vez que postaram isso nas redes sociais, no caso, caiu na minha timeline, primeira coisa que eu fiz, fui no Google, em 2 minutos de pesquisa, já me liguei que era fake. Eu pensei, ok, é fake. Aí eu não compartilhei, não falei nada, não. Hoje em dia já não faço mais essa coisa de ir lá no perfil do cara e na postagem, no que ele postou e dizer, ó, isso aí é fake, sabe? Tipo, a não ser que seja pessoas bem conhecidas minhas, assim, eu já não faço mais isso. Então peguei e deixei, né? Só que aí, cara, quando eu vi, eu acho que não deu 2 horas. Tipo, minha timeline tava cheia de gente compartilhando isso aí, sabe? E aí demora um tempo até o pessoal começar a dizer, gente, isso é fake. E aí depois o que aconteceu? No mesmo dia, o UOL largou uma outra notícia que daí deu sei lá quantos hits também, né? Não sei se tanto quanto, mas enfim. Dizendo que Lu Ferrino posta essa vídeo na sua fanpage para dizer que está vivo. Já não existe mais errata na internet. Simplesmente diz que o ano não morreu. Mas o pior é que, tipo assim, ó, a notícia não é nem dada como uma errata. Porque o veículo errou, ele tomou notícia falsa. Mas ele simplesmente criou uma outra notícia e finge que não, nada aconteceu. E aí é que tá o principal ponto desse negócio todo, é que a credibilidade do jornalismo dessa forma, ela se esvai de uma forma absurda, cara. Ela parece que não é jornalismo, parece que é uma brincadeira. Parece que você tá brincando. Qual é a diferença? E qual a diferença entre, por exemplo, eu postar... Eu escrever uma coisa qualquer no meu Facebook, só falando do tipo assim, estudos dizem que X, em um veículo jornalístico falar isso, cara. Eu, Thiago Moura, sem ser jornalista, se eu escrever ali, Lu Ferrino morreu, eu sou só um idiota falando, Lu Ferrino morreu. Agora, se vai ali um veículo de comunicação e posta isso, cara, existe uma coisa chamada no jornalismo, que é básico, que é credibilidade. Você assiste o Jornal Nacional acreditando que o que eles estão falando ali foi visto, pesquisado, confirmado, verificado, e ok, tá aqui a informação. Daí, quando o portal, que é o UOL, que teoricamente é o portal sério, cara, ele deixou de ser um portal de notícia naquela mesma hora. Ele virou um portal de boato, ele virou um portal de entretenimento, de diversão, mas de notícia ele não é mais. Essa coisa da não apuração da informação, que é o que a gente tá falando, né, do UOL público sem apurar a informação, simplesmente só reproduzir porque viu em algum lugar, sempre existiu. De uma forma ou outra, sempre existiu. O negócio que com a internet acontece exatamente isso que o Rafael falou que fez. Tem pessoas que vão lá para comprovar que a coisa não existiu e contrabalancear, e contrapor. E isso fica mais evidente, a questão tudo fica mais evidente, tudo fica mais exposto, né? Muitas questões que se tem dentro da comunicação, exatamente a credibilidade, a força do jornalismo perante exatamente esse outro lado, né? Das pessoas poderem comprovar e poder mostrar que aquilo não existe, né? Aí você pergunta, quem é que deixa de ver? As pessoas ainda veem porque elas não têm a capacidade de discernimento. É por isso que esses veículos têm credibilidade. É justamente porque as pessoas querem que os outros deem a notícia. Elas não querem elas terem que procurar se é verdade ou não. Então elas simplesmente aceitam, porque é mais fácil aceitar, né? O que outra pessoa fala. Só que aí existe uma questão bem, bem interessante, que é o seguinte. Por exemplo, se eu posto qualquer merda no meu Facebook, tudo bem que aí, de uma certa maneira, embora num nível bem menor, uma escala bem menor, mas de uma certa maneira a gente também pode se considerar jornalista pelo trabalho que a gente faz, no caso com a Areva, com o MDM, com o Universo Racionalista, com a AstroPT e tal. Não, cara, não, é assim, como ele falou, o blog é uma plataforma que cresceu tanto, ficou tão forte, que ela passou a se tornar, às vezes, até, e no meio ainda mais de quadrinhos, por exemplo, que é o que a gente fala muito, né, quadrinhos e cinema, aqui no Brasil ela passou a ter uma força tão grande ou maior até do que muitos sites. Então, a partir do momento que você consegue, por exemplo, uma credencial de imprensa para cobrir um evento, você é jornalista. Você está jornalista, só que não tem a formação, né? Hoje em dia, eu não posso fazer piada no Facebook. Quase ninguém entende piada. As pessoas perdem humor quando... Perde o senso de humor e o senso de ironia quando eles entram no Facebook, quando se logam no Facebook, assim. Tipo, ah, gente, como é que tá o sol hoje? Fazendo uma piada com relação a alguma coisa. As pessoas te respondem como é que tá o sol hoje, sabe? E eu tô falando sério, assim. Só que aí, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas não vão fazer uma crítica positiva ou negativa que seja nas notícias que eu escrevo. Eles não comentam nas notícias que eu escrevo. Eles comentam as merdas quaisquer que eu falo, como Rafael Rodrigues, no meu perfil pessoal do Facebook. Mas eles não comentam, às vezes, coisas sociais, coisas que, se eu estiver falando alguma merda, eu pode até ser prejudicial de alguma certa maneira para alguma pessoa, para setores, enfim. Também uma das coisas, das questões atuais, até um conhecido meu que estuda sobre blogs e tal, até uma vez ele tava comentando no Facebook dele, da relevância dos blogs hoje em dia, e se pensar engraçado, a forma engraçada que, ok, 5, 6 anos do blog conseguiram uma grande relevância, né? E você pensar na relevância dos blogs hoje em dia em tempos de redes sociais, onde as pessoas, como você falou, não comentam nos blogs, às vezes nem postam mais em blog, porque postam em rede social, e aquilo ali já basta, né? O comentário dela já basta na rede social, então também é um outro ponto, jornalismo, a relevância que ele tem quando você tem uma rede social onde as pessoas nem comentam mais nas matérias. A pessoa nem lê mais as matérias, só vê a manchete na rede social e já comenta em cima da manchete. Exato, é o que eu ia falar agora. O lance de Facebook, de timeline, eu não sei se vocês sabem, mas quando a internet surgiu no Brasil, e até pouco tempo atrás, as páginas mais acessadas dos portais de notícia era a homepage, né? Era a página central e tal. Hoje em dia, a menos acessada é a homepage. As mais acessadas são as notícias, porque as pessoas clicam direto no link da notícia. Ela não entra mais, tipo, ah, vou entrar no Terra para ver o que aconteceu. Não, elas entram no Facebook e apareceu uma notícia ali que lhe convém, né? A pessoa não... Ela vai e clica e lê a notícia ou lê a manchete e tal. Então você vê como, além do jornalismo em si tá se tornando cada vez mais pueril, digamos assim, tem que ser notícia rápida, tem que ser... O leitor está se tornando mais pueril também. O cara não entra num portal de notícias, ou pega o jornal, que seja, que ninguém mais lê o jornal hoje em dia, e vê, não, vamos ler o que está acontecendo. Política, economia, esporte, saúde, não. Ele vai olhar só a notícia que interessa para ele. E aí a gente entra naquela coisa muito importante que talvez em algum momento fosse diferente, em algum momento da humanidade, não sei, mas de que hoje a gente tem que separar conhecimento de informação, né? Ah, sim. Que tu ter informação não significa tu ter conhecimento, né? Inclusive, eu tava falando esses dias pro meu chefe, cara, eu acho que nos próximos 20 anos, e eu tô sendo bem pessimista, porque eu acho que isso vai conceber menos, a gente vai ter o surgimento de um novo profissional, que é o profissional responsável por verificar informações na internet. Tudo acontece dentro de um sistema que eventualmente vai entre colapso, né? No caso do jornalismo, por enquanto tá funcionando, mas vai chegar um momento que vai chegar um esgotamento, né? Dessa coisa de tu não poder saber no que confiar. Por enquanto, isso tá só começando, mas vai ficar cada vez mais frequente, cada vez mais frequente, cada vez mais frequente, vai chegar um momento que as pessoas não vão mais saber no que confiar, isso vai criar uma crise. Sei que eu tô cagando uma regra agora, mas... E em crise sempre se geram novas oportunidades, né? O veículo que se diferenciar vai ser o veículo que divulgar informações que forem verificadas. Que tiver um profissional específico pra verificar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo pra vocês, não de um profissional, mas dessa questão. Cara, o Universo Racionalista é um site, ele é um site declaradamente cético. E ser um site declaradamente cético no Brasil é o equivalente a ser um site declaradamente de esquerda. É um site que já conta com ojeriza de pessoas de cara. Porque ceticismo no Brasil é xingamento. Mesmo assim, a fanpage do Universo Racionalista passa de 1 milhão. É um número bem grande para fanpages brasileiras e principalmente uma fanpage de um site sobre ceticismo. Quer dizer, dependente de como as pessoas usam a informação que tá ali, ou quantas informações elas veem ou não veem, isso significa que elas estão interessadas em um tipo de site que tenha como diferencial a informação verificada, ou a informação que pelo menos tenha fontes referenciadas. Está nesse momento, mas acho que teve muito mais forte uns 2-3 anos atrás, quando o Twitter se tornou uma grande relevância de informação. E a gente não está falando de notícia, né? Está falando de informação. Que é exatamente quando as pessoas sabem alguma coisa, postam no Twitter, e aí ele ganha uma grande relevância, um grande compartilhamento, e aí a mídia, a grande mídia e tal, vai olhar e vai saber. Tanto que o pessoal sempre colocou muito que hoje em dia você precisa, para saber, estar informado, você tem que estar no Twitter primeiro, porque o Twitter você vai ver tudo primeiro, né? E aí corre o risco exatamente acontecer isso. Você tem muita informação que não é certa, não verificada, como você falou, né? Se a gente pudesse falar agora um pouquinho também da influência, né? Porque a gente tá falando de que a mídia perde a credibilidade, que o público não acompanha direito mais as coisas, tá poeira e tal, mas é a influência da rede social no jornalismo, né? Não só a influência negativa, mas também se tiver uma positiva também, que seja interessante aí. Deixa eu só fazer uma retificação rapidinho, que agora eu me liguei que eu falei que o Universo Racionalista tem mais de 1 milhão de likes, né? Na verdade, ele teve mais de 1 milhão de alcance geral, assim. Likes ele deve ter uns 300, 400 mil só. Mas o alcance geral da página diário, assim, é tipo 1 milhão, sabe? Sem pagar. Então, eu acho que antes era sem pagar, acho que agora, isso aí eu não sei dizer. É, aí entra naquelas questões do Facebook, né? Deles limitarem o alcance e tal. Boa parte é sem pagar, com certeza. Porque a gente descobriu que, porque diferente da maioria das pessoas só ficam reclamando, né? Lá o pessoal, eu não tô falando nem de mim, eu tô falando do pessoal lá que gerencia o troço. Eles vão atrás, eles mandam e-mail pro Facebook, eles entram em contato, eles perguntam e tal. Então uma coisa que a gente descobriu é que, tipo assim, tem postagens específicas que tem mais ou menos alcance, assim. Por exemplo, se tu escrever curto ou compartilha numa postagem, ele tem menor possibilidade de ter o alcance, sabe? O Facebook tem uns algoritmos meio loucos, assim. Se você não botar, é mais fácil propagar. É, exatamente. Então é umas coisas. Tem várias outras coisas assim, tipo assim, ó, se é uma postagem original, com imagem, com link original, a propagação é maior do que um simples compartilhamento de uma página pra outra. Ah, sim, já tô imaginado isso. tem vários pequenos detalhezinhos assim. Então tem todas essas vantagens. Então o que eu sei que a gente tem alcance grande assim, é, geralmente é o que bom, é as matérias do site. Sobre essa questão da influência das redes sociais, cara, eu acho que o Moura também vai ter algumas coisas pra falar sobre isso, mas eu vou, como eu só tava metendo pau até agora, tem um ponto muito positivo nas redes sociais como fonte de disseminação em tempo real, assim. Porque ao mesmo tempo que tu tem a disseminação de uma mentira, com a mesma velocidade essa mentira é desmentida. Então, antigamente, demoraria muito mais por uma notícia falsa ou uma notícia irresponsável que foi divulgada num meio offline, por exemplo, para se descobrir isso, se perceber que essa notícia na verdade era uma notícia falsa. Então tem essa vantagem. As manifestações do ano passado, que inclusive agora em junho fez, dia 17 de junho fez exatamente um ano. Saiu até um filme agora que é sobre esse movimento, manifestações exatamente por causa do um ano. Mas é um documentário? É um documentário. Ah, legal, vou assistir. Foi um movimento que, digo com segurança, que ele não teria tido a repercussão que teve e o tamanho que teve, o escopo que teve, se não fosse pelas redes sociais, se não fosse por essa capacidade de poder se disseminar informações rápidas e se de criar grupos e de se reunir pessoas sem precisar ficar fazendo assembleias, sindicatos e coisas do tipo, sabe? Entidades organizadas, eu quero dizer. Essa descentralização, em muitos aspectos, foi positivo, né? Como aglomerador de pessoas, assim, a rede social é finitamente uma arma muito útil. Agora, concordando contigo e discordando um pouco, Rafael, concordo, esse lance de desmentir a mentira é muito rápido, mas de certa forma também, eu até passo a pergunta pra vocês, isso não vira meio que uma briga de dois cachorros latindo um pro lado, outro pro outro? Porque, tipo, eu posto uma notícia, você vai lá e diz que é mentira, aí eu digo que não é mentira, você diz que eu só tô mostrando meu lado, aí eu falo que você tá só mostrando teu lado, e isso vira meio que dois cachorros latindo um pro outro sem ter o que teoricamente, vamos botar bem grifado teoricamente, a imprensa deveria ser, que deveria ser o quarto poder, quer dizer, que ele tá afastado dos outros três e tá ali pra monitorar, pra teoricamente, ou seja, a gente sabe que nunca foi isso. Numa visão ideal, A ideia perfeita seria essa, né? Mas assim, fica bem claro que não é realmente quando você vê isso, porque é o exemplo que eu sempre dou, de um lado você tem a Veja berrando uma coisa, do outro lado você tem a Carta Capital berrando outra, sabe? As duas com seus interesses próprios e sua visão política, convenhamos, cara, ambas ignorando o que lhes é conveniente ignorar e apontando o que lhes é conveniente apontar. Um grande exemplo é que esses dias eu reclamei, inclusive, disso, as páginas de esquerda e de direita no Facebook, né? Aí eu me refiro às páginas de esquerda e de direita que, supostamente, não são oficialmente de partidos, de candidatos, porque isso foi uma coisa que eu não comentei naquela postagem que eu fiz no Facebook aquela vez, mas que realmente, tipo, se tu quer se informar, então, que é o que eu faço hoje, por exemplo, eu sigo, tô seguindo todos os candidatos a presidente, não só os principais, tô seguindo todos os candidatos a senadora, deputado, estadual, federal, enfim, do Sul, né? Se tu quer informação, tu, por enquanto, pelo menos, eu não sei como é que vai ser a batalha durante as eleições, mas por enquanto, se tu quer informação, vai nos veículos oficiais. Agora, essas páginas de esquerda e de direita, que são páginas supostamente feitas por militantes ou por pessoas dessas ideologias que não são necessariamente políticos nem nada, cara, elas são grotescamente patéticas, assim, é exatamente isso que tu falou, é um querendo latir mais alto que o outro e foda-se a verdade, foda-se se o outro lado também tem pontos positivos, sabe? Tipo, eles se revestem, cara, algumas desses sites, boa parte dele, dessas páginas, na verdade, eles se revestem com uma carapuça de jornalismo, cara. Tipo, aquele TV Revolta, vamos dar nome aos bois. Que TV Revolta se veste uma carapuça jornalística, entre aspas, sabe? Tipo, é como se fosse quase um negócio de denúncia. E você lê cada absurdo ali, que não tem a menor cabimento desse escrito. E as pessoas estão compartilhando aquilo como se aquilo fosse informação, dado fato. Sim, não é, claro. É opinião, tá ligado? É pura opinião tendenciosa. Achei curiosíssimo uma postagem do É Farsas, né? Do site que tenta. Eu também não sei, até quando eu compartilhei, eu disse, eu não sei se o site também está correto ou não. Não, o site é muito bom. Se vocês confiam na minha palavra, é um site que eu recomendo, É Farsas. Porque aí ele fez uma postagem, por exemplo, no caso da TV Volta, ele fez uma postagem falando sobre as mentiras que a TV Revolta propagava, né, e mostrando e tal. Então eu vi uma que eu achei muito curioso, porque era uma que eu não sabia que tinha começado na TV Revolta, que era coisa de você tossir pra evitar um ataque cardíaco. Uhum. E aí, tipo, isso foi muito propagado. Eu até propaguei achando que era de fato isso, porque não tinha nada na postagem original que eu tinha visto, não tinha nada a ver com TV Revolta em outro canto. Então, são coisas que você vê. Eles pessoas propagam, criam como se fosse notícia de verdade, tipo, cientistas descobriram e tal. E é uma coisa que pode até prejudicar, né, pessoal? Como a gente já falou muito aqui também nisso. Uhum. Então, achei interessante esse EFASOS, por exemplo, e outros que surjam também, da coisa de você mostrar para as pessoas que aquilo é errado, né? Que não é de fato o que está sendo colocado. Farsas se destaca por isso, justamente por ser um site que, não por ser um site que desmascara informações e coisas assim, mas por ser um site que o cara realmente faz um trabalho que é aquilo que eu estava falando no começo sobre o que eu considero realmente jornalístico. Ele vai atrás, se há alguma informação que diz de uma lei do Senado Federal, ele vai no site do Senado Federal. Se ele não acha, ele manda um e-mail pro Senado. Se ele não consegue resposta, ele liga pros caras lá, tipo, ele realmente faz o trabalho de pesquisa para verificar se é verdade. Então, ele faz um trabalho mais bem feito que muito jornalista que tá em imprensa de verdade, né? Exatamente. Seria ele um profissional de verificação de evidência na internet, que você citou agora há pouco, que vai aparecer em 20 anos? Talvez um embrião, talvez um proto. Um protótipo, né? Um protótipo. E agora, o Moura citou o TV Revolta interessante, porque tem outras páginas, o TV Revolta é claramente de direita, mas o TV Revolta tem outros análogos do TV Revolta, né, de páginas de extrema esquerda também. Mas o que é interessante, e que aí entra num outro ponto que seria interessante de debater, o fato de que o TV Revolta, na verdade, ele foi criado como uma página, como se fosse uma página informal, mas ela não é uma página informal. É uma página de militância política feita por pessoas de dentro de partido, que utilizam essa coisa de não, é informal, não é coisa de político. Aí tu vem aquela coisa assim, não vou compartilhar nada do site do Jean Willis porque ele é política, eu odeio político. Aí tu compartilha do TV Revolta, que também é um site de político. Eu acho interessante porque ele utiliza uma linguagem jornalística pouco famosa ultimamente, que é exatamente a mistura do humor com a informação, né? Uhum. Que aí CQCs da vida, pânicos começaram fazendo isso também, e por aí vai. Você pegar a questão humorística e tentar dar uma informação ideológica, utilizando ela de uma forma parecida que você não está usando a questão ideológica. Porque, por exemplo, eles atuam em várias frontes, né? Assim, eles têm a questão política, mas você vai ver, tem muita postagem que não tem nada a ver com política, assim, que teoricamente não é política, mas você sabe que é o doce para criança ir para dentro do carro, né? É aquela historinha assim, você está dando a coisa romântica, por exemplo, ou a coisa do humor solto, pra pegar público, pra depois jogar a postagem política pra aquele público que você pegou, né? E isso também entra em outro ponto, tem a ver com o que eu ia falar. Esse tipo de página, ou como página, por exemplo, uma página que eu adoro odiar, que é o Orgulho de Ser Hétero, que eu adoro declarar publicamente que quem tem orgulho de ser hétero e hétero é um idiota. E é verdade, porque se o teu motivo de orgulho é ser hétero, cara, então tu não conquistou nada na tua vida. Parabéns, campeão. Você, além de ser um imbecil, é um fracassado, né? O maior orgulho da pessoa é ser aquele que ele nasceu. É, exatamente. Tipo assim, cara, tu nasceu hétero. O que tu vai ter orgulho de uma coisa que tu nasceu? É a mesma coisa. Eu tenho orgulho de ter cabelo. Não, cara, Nossa, eu parabéns, acho campeão. Normalmente você tem orgulho de uma coisa pela qual você se esforça pra ter. Exato. Certo? Exatamente. Então, se você tem orgulho de ser hétero é um esforço pra você. Então o cara tá realmente se esforçando pra ter hétero, né? Pra ser não, hétero. Aí, né? Tem que ter orgulho mesmo, cara. Se esforçando ali, aguentando pra não liberar o retentor, é porque. É verdade. Estou conseguindo resistir à tentação, né, cara? Então tem que ter orgulho de ser hétero mesmo, é verdade. Nesse ponto eu concordo. Então eu vou fazer uma retificação aqui. Mas o que eu ia falar, se brincadeiras à parte, é pegando um exemplo como Orgulho de Cetro, que é uma página que faz isso com frequência. A gente tem essas coisas do tipo, no meio offline a gente geralmente tinha, tem uma revista como a Veja, por exemplo, é uma revista de notícias. A gente pode falar sobre as questões ideológicas ou não, mas é uma revista de informação, de matérias, né? Aí tu tem a Super Interessante, por exemplo, que é uma revista de notícias? É. mas ela é voltada para a ciência. Então, tipo, tem temáticas, né? Tem outras revistas que são voltadas para informações políticas, outras para informações de outros tipos, enfim. Acontece isso nos sites também, né? E nas páginas também, nas fanpages também. Então, tu tem, por exemplo, uma página do tipo Moça, você é machista. O objetivo da página é o quê? É promover o feminismo, né? E várias outras páginas de N temas, sejam sociais ou não, páginas de entretenimento, enfim. E aí, tecnicamente, tu espera que, como uma revista como a Super Interessante, tu espera que, se ela se propõe a ser uma revista de ciência, de curiosidade, que tenha isso, ciência e curiosidade, o que não é o caso, tem curiosidade, mas não ciência, tu espera isso, né? Nas fanpages também, tipo, tu vai clicar numa... Tu vai curtir uma fanpage Moça, você é machista, porque vocês consideram uma pessoa feminista, ou que pelo menos... alinhado, que nem, não sei se eu posso me considerar um feminista, mas o meu pensamento tá alinhado com os princípios feministas, e aí tu curte esperando que tenha esse tipo de informação. Só que nem todas as páginas fazem isso. Muitas vezes, principalmente páginas como o exemplo que eu tava dando do Orgulho de Ser Hétero, eles postam coisas que não tem nada a ver com o princípio da página, Orgulho de Ser Hétero. Hoje em dia eu já nem sei se esse era o... Se a intenção continua a mesma, mas a intenção originalmente era se opor a essa coisa de orgulho gay e tal, de uma forma bem machista em 99% das vezes. O que eles fazem agora e que eles faziam desde aquela época, entre as postagens típicas de Orgulho de Ser Hétero, tem as postagens que são piadas com outras coisas que não tem nada a ver. É, foi a mesma coisa que da TV Revolta, né, que eu falei aqui. Aí eu ia entrar no que tu falou do TV Revolta. Aí as pessoas fazem o quê? As pessoas compartilham. Quando uma pessoa que elas veem compartilha uma coisa que elas acham engraçada, elas pegam e compartilham de novo. Elas não olham de que fanpage que vem isso. É, isso é verdade. E aí elas acabam sendo massa de manobra para a disseminação não só daquilo que às vezes realmente é uma coisa que não tem nenhum esquema ideológico no meio e tal, às vezes é só uma piada, às vezes é só uma informação, mas que na verdade é um instrumento para disseminar a página. Porque se tu é um cara que curte a página de Orgulho de Ser Hétero e tem orgulho de ser hétero, então ok, tu vai compartilhar aquilo, tu não tá sendo enganado por isso. Mas muitas pessoas não curtem uma página dessas, não iriam curtir porque não simpatizam com os princípios, mas estão compartilhando coisas dessa página porque são coisas que eles só compartilharam de outras pessoas. Então isso também é uma coisa muito perigosa, assim. Mas voltando um pouco para o lance do jornalismo mesmo, do teoricamente o profissional, né? Outra coisa que está acontecendo muito isso, em qual quase todos os portais de notícia estão abrindo, é o lance do repórter cidadão. Mande você a sua notícia pro blog. Você também pode dar a notícia. Cara, isso é extremamente perigoso, cara. Cara, a partir do momento que um site de notícias abalizado tem credibilidade, que tem nome, que as pessoas leem as notícias acreditando nelas, abre para eu poder mandar para eles o que eu quiser. Eu não sou jornalista, apesar de ter feito um semestre de jornalismo. Eu não. Que garantia de fonte, cara, que eles têm do que o leitor vai mandar, sabe? Porque, cara, convenhamos, o cara vai mandar notícia e eu duvido que alguém do site vá. Não, vamos checar as fontes para ver se... Não, eles vão só publicar a notícia. Isso acontece. É isso que acontece. Sim. Sabe, eles podem fazer um filtro mínimo de dizer, não, essa bala aqui a gente não vai botar, mas, sabe, porra, denúncia de bairro, cara. Eu vou lá e denuncio o prefeito por determinada coisa. A prefeitura não fez tal coisa, às vezes não é incumbência da prefeitura, sabe? Esse tipo de coisa sim. Muito, sabe? Não, e eu adiciono a isso falando também... Acabei de me esquecer do que a gente tava falando, cara. Eu tô muito noiado. O cão foi quem botou pra nós beber. E eu adiciono isso falando o seguinte, que entra num terreno que eu comentei antes, que é no terreno da ética. Porque eles fazem uma coisa que eu considero extremamente... E isso é vários veículos grandes. Fazem uma coisa que eu considero extremamente antiético. Porque tu fazer o repórter cidadão é conquistar, não necessariamente a credibilidade, mas a fama e a audiência por uma notícia que mereceria ser elogiada. Feita às vezes por uma pessoa que não é jornalista, mas uma notícia realmente que mereceria ser elogiada, ou uma denúncia que mereceria ser elogiada, e ao mesmo tempo a possibilidade do veículo poder se isentar da responsabilidade. Ah, mas o veículo tal postou uma merda. Não, mas isso aí é mandado por leitor, então a gente não tem responsabilidade nenhuma com isso. Ou seja, é uma falta de ética dupla. É o que os portais eles conseguiram aí com a lei de não serem responsabilizados por comentários que existem nas suas postagens. Eu até entendo, tudo bem que é 1 milhão de pessoas e tal para comentar e tudo bem, é complicado. Mas até onde de fato não é responsabilidade de um portal ou de a exibição de um vídeo que ele um vídeo ou de um comentário que ele possa fazer uma análise, que possa fazer uma curadoria, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu vou falar de uma experiência que tinha na Globo, que era um portal eu na Globo, eu acho que ainda tem o Eu na Globo e tal. Só que eu acho que ele tem, se não me engano, eles têm uma curadoria. Assim, você envia o vídeo, material, mas ele não, na postura automática, assim, eles veem mais ou menos o que é e tal. Uhum. O que acontece também, que eu acho que é uma problemática, como o Moura já falou, da questão da veracidade ou da credibilidade da informação. Aqui, por exemplo, tem um repórter cinematográfico que filmava, fazia ele andar de moto pela cidade, ainda anda, e chegava nos acidentes, nas coisas mais rápido possível que os outros, né? Então ele filmava com uma câmera fotográfica, sei lá, com alguma coisa bem baixo recurso. Vendia matéria para uma televisão, a televisão ia lá e passava a imagem e botava a locução por cima. Com o passar do tempo, ele começou a ficar mais ousado, ele começou a entrevistar pessoas, ele começou a querer fazer mais coisas e tal. Então, teve uma experiência aqui na minha rua, por exemplo, teve um assalto, um ponto de ônibus aqui perto, uma mulher passou mal, aí passou bem o SAMU e tal, não sei o quê. E coincidentemente, a polícia parou numa rua ao lado, um carro que ela estava investigando, parece que estava investigando já o carro, não sei o que, e parou aquele carro. E houve um barulho. Pelo que eu sei, no que foi me contado aqui, o barulho foi de um pneu que estourou do carro. Na matéria do jornal saiu que esse cara veio, entrevistou, filmou, não sei o que, saiu que tinha sido tiros. Putz! Então, tipo, se uma coisa assim simples, né, acontece isso, imagina pra uma coisa complexa, assim, maior complexa. Agora, claro que o jornalismo cidadão, pra denúncia de, por exemplo, buraco de rua, essas coisas e tal, ele funciona muito bem. Tu, nesse caso, tu não agiu como jornalista. Exato. Tu agiu como uma fonte. O problema não tá no leitor, cara. O problema... Sim, exatamente. O problema tá no site não fazer esse... O site, como o Rafael falou, né? Se isentar do bônus, aliás, se isentar do ônus, e aproveitar do bônus. O que acontece? Se você abre o espaço e diga, faça a sua denúncia, eu vou lá e digo, cara, tem tal coisa acontecendo aqui na minha rua. Investiguem, sabe? Tipo, eu vou ser uma fonte e eles vão ter que investigar e verificar se o que eu tô falando é verdade, tá ligado? Não é minha responsabilidade como cidadão comum, que não tem nenhum vínculo com a imprensa, passar informação com todas as fontes verificadas e tudo mais. Isso é responsabilidade da imprensa, isso é responsabilidade do jornalista. Sabe como é que a mídia utiliza essa fonte de uma forma irresponsável, que eu vejo muito? É vamos ler o que o público está falando no Twitter, por exemplo. Uhum. E aí vai ler o que o público está falando, fala, ah, fulano tal disse que na rua tal está com tal coisa, acontecendo tal coisa. Ele está divulgando uma informação de uma fonte, sim, claro, concordo com vocês que é a questão da imprensa, divulgando a fonte sem a apuração, né? O Moura entrou no cerne, no ponto, assim. A leitor é fonte, não é jornalista. E segundo, que ele não tem as ferramentas necessárias. Volta aquela coisa que eu falei lá no começo. Existe um motivo pelo qual o pensamento filosófico, o conhecimento filosófico, o discurso filosófico tem a palavra filosófico no meio. É justamente porque existem ferramentas e existem métodos e abordagens para se fazer um discurso ou para se proporcionar um conhecimento que não é um conhecimento de senso comum. A mesma coisa do jornalista. O jornalista, ele possui ferramentas, ele possui abordagens, ele possui uma metodologia que garantem que tenha uma credibilidade que o leitor não teria, porque o leitor não é versado nessas metodologias. Tudo bem que a metodologia, ela não precisa ser aprendida só por universidade. A gente mesmo falou que existem várias pessoas que não são jornalistas formados, que não têm essa tensão de se considerar jornalistas, mas fazem trabalhos jornalísticos excelentes. Ao mesmo tempo, tem essa questão que não dá para confundir leitor e jornalista. Se ele vai fazer uma denúncia, ele é fonte. O seu History, uma parte da página do History Channel, é um exemplo. Seu History, né? É, noticias.seuhistory.com, acho que é .com.br, não sei. O canal, né? O seu History, ou seja, tu manda notícia. Eu não sei o senhor History. Às vezes eu brinco porque o pessoal me manda notícias do seu History, que as notícias do seu History são as mais absurdas possíveis, assim, né? De plano de ditadura comunista, tipo, evidências de tem uma assinatura artística de alienígena no teu DNA, assim. E aí eu brinco falando assim, eu vou falar com o seu History, então eu vou ligar lá pro seu History e perguntar que história é essa. Sem exagero, eu não vejo as pessoas compartilhando notícias do site History Channel. Os únicos compartilhamentos que eu vejo das pessoas na minha timeline compartilhando que tem a ver com o History são links desse seu history, ou seja, todas matérias feitas por leitores e todas matérias bizarras. É claro, aí existe um outro ponto que é, existe uma falta de discernimento absurda da população do que é científico e o que não é. Então qualquer coisa que pareça ter um blá blá blá científico ali, tipo, principalmente coisas relacionadas a misticismo quântico, as pessoas nem estão, elas compram porque elas não entendem essas coisas, né? E aí, sendo advogado do diabo, Rafa, não é obrigação da população ter esse conhecimento, tá ligado? Também tipo, acho, porra, também não, acho, não precisa ser obrigado. Não é o que a gente fala, assim, sobre uma coisa, é o imbecil que compartilha um vídeo do sensacionalista e não é capaz de ler que aquilo ali é uma zoação. Outra coisa, você acompanhar a página do History Channel, que teoricamente é uma coisa que tem credibilidade, que tem embasamento jornalístico, e velho, você lê aquilo ali e diz, porra, é do History Channel, é verdade, é o famoso passou no jornal, é verdade. Eu vejo muito, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos grandes portais e sites de notícia se importando mais com o tráfego e menos com a sua própria credibilidade. E eu concordo contigo que isso pode levar em tempo, um breve período de tempo, a uma crise. É um reflexo online do que aconteceu na década de 80 aqui, em que surgiram jornais como o Pasquim, por exemplo, que trazia uma outra versão das coisas que você não via. Todo mundo falava que o Pasquim não ia ir pra frente porque ele não era comprometido, digamos assim, com a parte comercial. E durou anos e anos, tá ligado? Por quê? Porque o jornalismo brasileiro estava em crise na época. E surgiu o Pasquim, que era uma alternativa, e ele sobreviveu durante muito tempo sem ter nenhum tipo de vínculo comercial com nenhuma grande sem ter rabo empresa. Preso. Sem ter rabo preso, é. E eu acho que isso vai acontecer, cara. Quer dizer, a chance disso acontecer é muito grande. Grandes portais de notícia perderiam o público, ou o público começar a dizer, porra, tudo que a Globo mente, como diz a galera no Facebook, e começar a ir para outros sites que estão surgindo, como aquele Piratas, não sei o quê. Aí entra a questão da autoridade, né, cara? Existe um motivo pelo qual o ser humano evoluiu para aceitar a autoridade? Não é humanamente possível acordar no momento que tu acordar até o momento que tu ir dormir, tu duvidar de absolutamente tudo, todo tipo de informação que tu recebe. Tu tem que dar algumas informações como certa, ou pelo menos com um nível de segurança, um nível de credibilidade alto o suficiente para poder agir em relação e tomar decisões em relação a isso. Por exemplo, a gente parte do princípio que os nossos familiares nos amam, que a nossa esposa, nossa mãe, nosso pai nos amam. Tipo, hoje não tem motivos para duvidar disso. Imagina se a gente passasse a vida inteira duvidando disso. Tem gente que duvida e essas pessoas não seriam um pouco felizes. A mesma coisa tem a ver com a informação. Todo profissional que comete um erro grave é responsabilizado. Político comete um erro grave é, ou pelo menos existe uma legislação para responsabilizar. Não estou dizendo que isso na prática venha ou não venha acontecer, mas existe uma legislação para responsabilizar. Médicos cometem um erro grave, dentista, chefe de sessão de indústria, cara, publicitário, vendedor, não importa. Publicitário, cara. Qualquer profissional que comete um erro grave, existe uma legislação que versa sobre punições, que não precisa ser necessariamente uma punição de financeira, que não precisa ser necessariamente uma punição criminal. Também existe uma questão de proporcionalidade da gravidade, né? O jornalista não. O jornalista comete um erro grave, ele não é responsabilizado por isso. Ele não precisa ser responsabilizado por isso. Existem ferramentas que tu pode usar. Tu pode, por exemplo, se o jornalista falou uma merda sobre alguém, esse alguém pode processar por calúnia e difamação. Quem é que vai processar um veículo por ter disseminado uma informação genérica que foi falsa, levou a algum tipo de surto, sei lá. Ou até questão opinativa, cara, que nem o negócio da Sherazade. Teve uma pesquisa que mostrou que houve sim um aumento de espancamento de trombadinhas depois do que ela falou. Uma correlação, que não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra, pode, mas, né, pode não ser também. Como responsabilizar? É fácil tu chegar e dizer assim, não, mas é uma democracia, a pessoa pode falar o que quiser. Tá, mas e quando que a pessoa fala leva a efeitos práticos no mundo real? Minha opinião só, mas teu direito de expressão, eu acho que meu direito de expressão, ele não se estende a informação jornalística. Uma coisa é, sei lá, a Raquel Sherazade dizer no Twitter dela que, ok, eu acho que é certo prender o cara no poste. A partir do momento que ela está num jornal e o jornal está informando, e sendo assim ele tem uma responsabilidade sobre o que está sendo dito, sabe? Não é mais opinião dela, cara. Foda-se a opinião dela. Pega não, a sua opinião e enfia no cu, minha senhora. Se torna jornalismo, né? A opinião dela se torna jornalismo. Mas tem a responsabilidade. Eu não tô dizendo que ela não pode dar a opinião dela, mas ela tem que ter responsabilidade sobre a opinião que ela tá dando. Porque ela tá dando a opinião dela como uma fonte jornalística. Eu também concordo com vocês que essa questão da opinião não era uma coisa para existir, mas infelizmente a gente tem um formato, uma forma que existe dentro do jornalismo, que é o coluna opinativa, digamos assim. Isso existe no jornal impresso, sempre existiu, que é aquela coluna onde a pessoa tem liberdade para escrever o que quiser, e aí o jornal sempre meio que não se responsabiliza pelo que a pessoa colocou. Isso foi levado para a televisão com a questão do âncora, né? Tem Boris Casol e tantos outros por aí, que o cara fica só na bancada sozinho e ele dá a opinião dele de vez em quando sobre um assunto, opinião dele e não do jornal em si. No caso, a Raquel Sherazade, apesar de ela não ficar sozinha na bancada, mas ela foi a colocada para... por conta disso, né, de falar, isso aí seria a opinião dela e não do jornal. Então a forma, aquele que a gente falou de não ter um órgão gerenciador e regulador e tal, é uma forma das empresas se saírem. Aí você entra a questão das ideologias da pessoa, do jornalista que está dando a opinião, do que ele possa estar ganhando por fora para dar aquela opinião. E se ele dá aquela opinião e tem essa base jurídica, digamos, ou de lei ou de ética, de que como é uma opinião opinativa do jornalista, a empresa não pode ser culpabilizada, aí ele faz o que ele quiser. No máximo acontece exatamente aquilo que eu já tinha falado, né? O Ministério Público, a Justiça vai mandar uma multa para eles e eles têm que pagar uma multa, no máximo. Então, o meu ponto é justamente esse, assim, que geralmente quando se fala desse assunto, as pessoas confundem com um debate sobre liberdade de expressão. Não é sobre um debate sobre liberdade de expressão, é um debate sobre ética. Como responsabilizar, ou se há que se responsabilizar, um efeito que aconteceu na sociedade, que vem de um discurso, é óbvio que tu não vai regular o que as pessoas podem falar, porque isso é censura, mas ao mesmo tempo, há que se pensar na questão de alguém tem que ser responsabilizado. Você falou uma coisa interessante, que a questão da censura, isso é um dos grandes pontos. Tem um filósofo, um pensador da comunicação, que é o Dominique Voltaire, que é um francês, que ele fala isso, ele coloca que muitas vezes a imprensa utiliza desse discurso da liberdade de imprensa para não ser regulamentada, para não ser gerenciada, né? E aí entra nisso, porque a partir do momento que as pessoas criticam, pô, Sherazade, você não pode fazer esse tipo de coisa ali, ela mesmo diz, disse em Twitter, disse por aí, outras pessoas também fazem isso. Ah, mas isso é censura. Vocês estão querendo censurar o trabalho jornalístico, mesmo não sendo Sim. trabalho jornalístico, né? Eu vou concordar com uma coisa, assim. Da mesma maneira que ela tem o direito de dar a opinião dela, as pessoas têm o direito de criticar a opinião dela. Aí entra naquela questão nebulosa, né? Do tipo assim, as pessoas, elas, principalmente hoje em dia nas redes sociais, elas ultrapassam o ponto da crítica. E chegou ao ponto que elas geralmente são hipócritas fazendo a mesma coisa que elas estão condenando, sabe? Então, tipo assim, é aquela coisa do tipo, ah, Sherazade não sei o que tá fazendo isso, isso e isso, tem que tirar ela do SBT. Não, peraí, calma, cara. É por isso que antes eu deixei bem claro. Pra mim, o debate, esse tipo de debate, não é um debate sobre liberdade de expressão. É um debate sobre ética, sabe? Porque no momento que tu fala em debate de liberdade de expressão, não tem muito o que falar, cara. As pessoas têm sim liberdade de se expressar. É a mesma coisa que aquela idiota que é daqui da minha cidade, tinha que ser, né? Que queria recriar o Arena. Que tinha gente querendo protestar porque ela não podia refundar o Arena. Cara, tipo, a gente saiu da ditadura justamente pra poder fazer esse tipo de coisa, trazer as coisas. Mas aí, sabe? Tá, Rafael, tu falou uma coisa muito importante, assim, eu só quero reiterar isso. Eu não tô discutindo e eu não falo que tem que proibir essa mulher de falar. Claro que não, cara. Você não tem que proibir ninguém de falar. O que eu questiono é, ela foi ética no comentário dela. Jornalismo também necessita de ética. Acima de a maioria das profissões, inclusive, jornalismo necessita de ética. Eu acho que tem que partir dela esse tipo de coisa. Tem que partir da empresa em que ela tá. Nós estamos sendo éticos, a gente tá usando o jornalismo com responsabilidade. Depois de toda essa discussão ética e filosófica e tal, eu queria levantar um outro ponto de que o jornalismo, ele é muito atrelado à questão publicitária e econômica desde sempre, né? E política desde sempre. Então isso é que capitalismo, né? É. Vamos ser bem honesto, né? Esse é um dos grandes problemas do jornalismo, né? Que acontece. E a internet, quando surgiu, era muito propagada no meio da comunicação, dos teóricos e tudo, como o grande espaço de liberdade jornalística, onde o jornalista vai poder fazer as coisas sem estar tão preocupado, até pela a coisa dos blogs que você podia criar e tal. 20 anos depois aí, a gente vê que não é bem isso, né? Hoje em dia, boa parte dos blogs já são criados com finalidade publicitária ou ideológica mesmo, política, e aí grandes sites, grandes portais têm exatamente essa mesma coisa. Para vocês, assim, como é que fica essa visão do que seria a imprensa independente, né, dentro do meio digital e também vamos falar um pouco do meio fora dele, dentro dessa questão, né? Seria a única salvação de fato? Ou mesmo ela não é tão salvação hoje em dia? Sim, mas isso sempre existiu, cara. Eu citei o Pasquim agora há pouco, sempre existiu a mídia independente, que sobrevive aos trancos e barrancos, e assim vai ser com a internet, porque você falou tudo agora, Marcelo. A internet, ela era apontada algum tempo atrás como a grande salvação da liberdade, da blá blá blá, e não foi, né, cara? Não foi, porque a partir do momento que entrou grana, que entrou interesse e que os grandes conglomerados e os políticos, os governos e as ideologias perceberam o poder que essa internet tinha, acabou a liberdade, entre aspas. Não a liberdade existe, mas o que é propagado se tornou tão efêmero, tão pueril quanto o resto da imprensa já estava. Uma tristeza, né, cara? Que o quarto poder já não é um poder, se tornou tão corrompido quanto os outros três poderes. A internet era vista exatamente como na lógica do que as ONGs eram vistas, né, como de terceiro setor, né? O suspiro que a gente podia dizer que a internet teve nesse sentido foi quando explodiu a coisa do WikiLeaks, né? Que aí foi, acho que, uma coisa que, tipo, seria o grande suspiro de que, não, ainda temos um espaço na internet de liberdades e afins e tal. Mas aí também é uma coisa que se enrolou também em outros pontos, né? O ponto é que quando a internet é apontada como o ideal de libertário, vamos dizer assim, ela é apontada na sua concepção idealizada, né? E a concepção idealizada da internet cai por terra no momento em que toda a internet é formada por 7 cabos e uns 7 servidores no mundo inteiro, ou seja, existe uma centralização, existe uma corporativização, mesmo que não se possa dizer no mesmo nível de corporativização de mídia, por exemplo, mas existe, né? Então, tipo assim, na prática, a gente tem um número pequeno de organizações ou instituições que mandam na internet. Basicamente é isso. Eu não acho que a internet se provou que não é aquilo que se pensava que ela seria. Eu acho que o que aconteceu é que, no mundo real, a internet não é idealizada. Internet é a internet do mundo real, e as coisas no mundo real, elas estão sujeitas, principalmente no mundo globalizado e no mundo voltado para valores econômicos, é que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, o capitalismo nesse caso específico, é uma realidade, né? É uma realidade, tu precisa de estrutura, e para conseguir estrutura tu precisa de dinheiro, e para ter dinheiro tu precisa ser um, quanto maior tu for, maior for o conglomerado, mais dinheiro ele vai ter. Só que na questão de mídia independente, eu acho que é aquela velha história, né? Parece coisa de filósofo mesmo falar, mas é que tipo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né, cara? O lado bom é que tu saber que tu tem pessoas ou grupos que não tem o rabo preso com grandes conglomerados de mídias, coisas assim. Mas ao mesmo tempo tu tem uma inversão de certos conceitos, assim, uma inversão de certos valores. Vou dar um exemplo, contexto que eu conheço bastante, que é a divulgação científica. Um dos grandes calos na divulgação científica é o fato de que as pessoas tradicionalmente veem a ciência como se fosse uma instituição, assim. Da mesma maneira como se fosse a Igreja Católica, aí tem o Papa, sabe? As pessoas acham que a ciência é uma coisa assim, é uma instituição que hierarquizada e regrada de cima para baixo e assim por diante. O que não é verdade, né? A ciência é um conceito só, né? Totalmente descentralizado. Tem certas regras e coisas assim, mas na prática ela é totalmente descentralizada. Mas tradicionalmente ela é vista como uma instituição. A mídia independente também acarreta uma coisa de uma inversão de discurso, que é o discurso do maldito, o discurso do pária. Que aí, como a ciência é vista como uma instituição, e hoje em dia a gente tá numa crise das instituições, as pessoas não confiam mais nas instituições, começa a se ganhar terreno teoria de conspiração, certos tipos de pseudociência, que são claramente absurdos, mas que são difundidos por uma mídia independente, justamente porque é descentralizada, justamente porque, tipo, podem falar o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. E isso, por um lado, é ruim, porque daí tem gente que dá muito valor pra essa coisa independente. Ah, eles não têm o rabo preso, então se eles estão divulgando uma teoria de conspiração, então deve ser verdade. Claro que isso é uma falta de discernimento, é uma falta de capacidade de discurso, de entender ou analisar um discurso retórico, um discurso argumentativo e tal. Mas é um pequeno calo no sapato da divulgação científica, por exemplo, eu tenho certeza que é um calo no sapato de outras questões, como política, né? Porque a política é muito polarizada por, basicamente por, não por causa disso, mas esse é um dos... É um dos pontos, né? Tipo, ah, o governo tá divulgando um negócio. Ah, então isso aí é por causa do que querem reeleger a Dilma. Cara, pode até ser, mas o governo tem que divulgar as coisas que eles fazem de bom também, né? Porra. É, isso é verdade. Bem, pronto pra encerrar, vamos para as considerações finais. Eu, primeiramente, eu queria perguntar ao Moro só uma coisa, que eu já devo ter perguntado, mas não lembro mais. Por que ele desistiu de jornalismo? Porque não dá dinheiro. Por objetivo, eu concordo. Não dá dinheiro mesmo. Dá dinheiro se tu for um conglomerado de mídia que já é rico. Aí dá dinheiro. Eu não vou ser um conglomerado de mídia que não é rico. Não. Eu ia ser tipo repórter de jornal de bairro, assim. Então não adianta. Não, dá dinheiro se você for filho de alguém que já tenha nos meios da mídia e você vai fazer o curso só pra ter o diploma e depois você já tem o seu cargo lá, né? É, outro é um ex-BBB, uma Miss Bumbum, assim, que daí tu consegue um cargo em... ex-BBB eu sou, né? É verdade, tu é um ex-BBB, tu pode ganhar dinheiro sendo jornalista. Ou então eu posso ir pro jornal e começar a falar um monte de merda, né? Só pra fazer polêmica e daqui a pouco eu tô apresentando o jornal do SBT. Exatamente, cara. Eu acho que tu tinha que começar a meter o Miguel que tu é ex-BBB, colocar no teu perfil, tipo, levar a sério essa faceta, assim. Você bota umas fotos suas com outras pessoas lá, nenhum problema. Faz umas montagens mil graus lá. Faz, não precisa de botar. Eu posso botar foto com o Mocotó, posso botar foto com o Maurício de Souza. Pode crer. Pauzino. Pode crer. Você bota foto com o Maurício de Souza, faz. Eu e o Maurício são amigos de infância. É. Pensa num personagem qualquer da Turma da Mônica, daqueles mais coadjuvante, quase desconhecidos, e assim, ai, pensar que ele se baseou em mim para fazer o personagem. O Zé Luiz, cara. O Zé Luiz é altão de óculos. É, então. Tuas considerações finais aí, Moura, sobre o assunto. Realmente, a internet, ela veio ela se tornou real, né? Ela não iniciou idealizada e se tornou real depois, quer dizer, tão corrompida quanto tudo. Só que eu acho que o que pega mesmo é que tinha-se essa ideia de que ela se tornaria o território livre, e foi exatamente o contrário. Ela se tornou uma arma fortíssima para tornar o jornalismo ainda mais superficial. Isso é triste. Não dá nem para dizer irrelevante, né? Porque ele acaba se tornando irrelevante, só que muitas vezes negativamente, né? Exatamente. É, e tu, Rafael, quais são as considerações finais? Cara, eu sou relativamente otimista quanto à internet no quesito disseminação de informações. Eu acho que a coisa vai chegar numa crise em que as pessoas vão se obrigar a criar a tradição e a cultura de desconfiar de informações e de verificar, ou pelo menos outras fontes. Óbvio que nunca vai ser de uma forma perfeita, mas eu acho que isso vai acontecer, e não é nem por uma questão otimista, eu acho que é por uma questão histórica mesmo. Se tu analisar, é isso, cara, tipo, a bagunça não vai durar muito, assim, essa tá na internet, tu não saber o que é verdade e o que não é. Não vai durar, cara. Então, ou as pessoas vão vazar da internet, que não vai acontecer, obviamente, ou as pessoas vão criar um outro tipo de cultura de como se comportar na internet. Eu acho que isso vai... E acho que isso vai acontecer sem precisar de lei ou coisa assim. Eu acho que isso, como todas as vezes em que esse tipo de coisa acontece, vai acontecer naturalmente, assim. As pessoas vão... Não acho que vai ser uma solução do problema, mas eu acho que o jornalismo vai... Tem que aproveitar enquanto eles podem. Enquanto eles estão ganhando muito dinheiro, enquanto os conglomerados estão ganhando muito dinheiro, porque eu acho que vai chegar um ponto meio complicado lá. É, eu como jornalista, eu acho que a internet ainda é um fator muito importante. Eu acho que o jornalismo ainda é muito importante, apesar de seus pesares. E eu acho que o que mais interessante atualmente seria exatamente essas outras vias, né? Os caminhos alternativos, que são produções independentes, são teoria mesmo das pessoas que estão estudando técnicas e tecnologias alternativas. A gente não chegou aqui nem falar de mídia social, a gente chegou nem falar de aplicativos, informação e para celular, essas coisas e tal, que são coisas alternativas que existem para cada vez mais tentar quebrar um pouco essa coisa de jornalismo complexo. Mas enquanto houver capitalismo, enquanto houver dinheiro, enquanto houver política, o jornalismo sempre vai ser uma coisa muito atrelada a isso, então infelizmente. Ih, papo de comunista aí, ó. É a ditadura comunista, hein? É a ditadura comunista com slogan vermelho, com a cor vermelha no nome, nos números, né? Plano de ocupação comunista. Num país dominado, um país comandado por um governo socialista há 12 anos já. Governado por um governo de esquerda, que tudo que eles fizeram foram privilegiar banco e grandes corporações. Comunista pra caralho, né? Por isso que as pessoas do Yellow Bloc estão lá reclamando do governo Dilma, né? Isso é pra quando tiver mais perto das eleições. Sim, exatamente. Vamos falar sobre... Vamos fazer um podcast só sobre o plano de ocupação comunista. Principalmente ali em Stalin nos anos 30 e nos anos 40. Quiser fazer algum jabá aí, Rafael, você que agora é convidado. Bom, quem quiser acessar o universo racionalista, pra quem se interessa por... principalmente por questões científicas e ceticismo, assim. O Astro PT, que é um blog português, pelo segundo ano, melhor blog de Portugal, sobre na categoria ciência. A primeira vez que eu vi esse negócio do Astro PT, eu pensei que tem o quê? Eu acho que é uma estrela e o PT. Estão fazendo uma propaganda. Uma propaganda do PT, né? Aí, ocupação comunista. Ocupação comunista, é um plano. Até em Portugal. Petralha, maldito. Tá, até lá em Portugal. O Astro PT é um site de divulgação. Eles divulgam bastante coisa sobre astronomia, porque o criador do site é um astrônomo, né? Um professor de astronomia. A gente escreve bastante sobre divulgação científica também lá. Eu quando eu escrevo lá, geralmente sobre divulgação científica. Então, para quem curte, acessem universoracionalista.org e astropt.org, que não tem nada a ver com o PT partido. E o Jackpot, cadê? Ah, Jackpot, quem quiser ver as tiras lá que ainda não viu, jackpotuniverso.blogspot.com. Se tudo der certo, a gente tá indo pro Catarse pra fazer o nosso livrinho com várias tiras, com tiras inéditas e com várias coisas bem legais. Quando realmente a coisa for oficializada, a gente for pro Catarse, eu aviso. Beleza, o podcast fica por aqui, volta na semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui a um mês, não sei, depende da variedade das coisas, estão meio complicadas, porque é Copa, né, tá tendo Copa, então se a seleção brasileira chegar até a final, o Brasil vai parar, né, então nós sabemos, Dilma vai ganhar, claro, né, e a bolsa vai subir, é óbvio. Então voltamos daqui a 15 dias, a uma semana, e whatever!